do 9283-340 com 5, informação essa. Azul 9283, Eco, confere, proscópio. Pronto, vai chegar. Azul 9283, autorizado para confins via Eco-Zulu 21 e conforme rota do plano, nível 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa DCT Tosop, onde intercepta a aerovia. Transponder 5567, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado Confins, nível 340, Eco-Zulu 21, rota do plano de voo, decola da 190, saída Arbor Elefa, direto Tosop. Transponder 5567, controle 208, azul 9283. Correto, azul 9283, chama para inspecionamento, faixa 3. 2-3. Osório, bom dia, Gona 229. Gona 229, bom dia. Para Congonhas, informação em curso Eco. Pronto, cópia. Pronto, para cópia, tem certo. Gol 1229, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via Upzulu 10, Bubave, Upzulu 16 e conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El Leda Motiva, decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5002, controle de Salvador, operem 120.8. Autorizado, nível 360 para Congonhas, via Upzulu 10 até Bubave. Após o Upzulu 16 e conforme o restante da rota. Decola 10 na Dael Leda Motiva, transponder 5002 e o controle Salvador 1208, pro gol 1229. Correto, gol 1229, chama para pushback de funamento. Chama aí, obrigado. Serra 9182, voa direto à vista 366, desça para 25003. Ajuste no 014, autorizado R9, reporta passando Serra Vista 366. Afirmativo, agora eu vou na Prodo 366 para 2500, vai reportar. Salvador, bom dia, Oceanaro 621, formação é 360 Guarulhos. Oceanaro 6251, bom dia, formação Eco, confere, pronto, copy. Confirma. Oceanaro 6251, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Piraí, DCT 1 BAD, Upzulu 44, Pagog. Nível de voo 360, decolada da pista 10, primeira curva direita, saída da Eoli da Mótima. Transponder 5577, controle Salvador, operem 120.8. Guarulhos, nível de voo 360, via rota Upzulu 10, Piraí, Umbade, Upzulu 44, Pagode. Saída da Eoli da Mótima, 5777-208. Correto, Xané 6251, chama para pushback sanamento, passe 3. Salvador, Xané 3399, bom dia, informação é com autorização, Guarulhos. 3399, bom dia, Eco, confere, pronto, copy. Prossiga. TAM 3399, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Piraí, DCT 1 BAD, Upzulu 44, Pagog. Nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Eoli da Mótima. Transponder 5006, controle Salvador, operem 120.8. Autorizado 340, Guarulhos, Upzulu 10. A Piraí, Umbade, Upzulu 44, Pagode. direita, Nandaiel Leda Mótima, 5000 código, 208 controle, TAM 3399, portão norte. Correto, TAM 3399, chama para o prospecto acionamento. Avião 982, chama agora a torre na frequência 1185. Já trouxe, Roger. Sou 3399. Prossiga, 3399. Confirma pra mim, por favor. Após um bar de apesolo 44, pagode? Afirmo. Obrigado. Estado autorizado por pistola 0, vento 320, grau 029. Salvador, azul 9283, pushback acionamento. Azul 9283, autorizado no parte 3, sistema táxi. Autorizado, 9283. Tá totalmente pronto para iniciar, 2535. Seja autorizado, portão 2, chama táxi, azul 2535. Tá autorizado, chama táxi, azul 2535. Tráfego ao TAM 3399. Prossiga, TAM 3399. Essa rota que o senhor nos autorizou, ela está conflitante com o NOTAM. Confirme, é essa mesmo? Ou a gente faz depois do 10 Tabaté? Assim, nessa mesmo, o CGNA coordenou devido a congestionamento no tubulão. Agora, obrigado então. Pera direito, chama o São Salvador no 21 decimal 9. 209. 91-82, está liberando, livrando pista na pista 3. Chanel 91-82, bom dia. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Para o táxi azul 9283, alterna Ribeirão Preto, autonomia 3 horas, POB 123. Gente, azul 9283, autorizar o táxi inicialmente até a entrada do pátio principal, aguarda para eu prosseguir. Consegue até a entrada do pátio azul 9283. Paulo, Salvador é o Golf, Golf Papá. Golf, Golf Papá, prossiga. Bom dia. Autorização do negócio da posição 7 Romeu no Pátio 3 para o 15, meia dúzia. Este Golf, Golf, papá. Autorizado iniciar. Correção. Aguarda para iniciar o reboque. Era na venta, aguarda. Para o táxi, o azul 2535, 7 e 10 a bordo, 3 horas e 45, Campinas. Azul 2535, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia à direita, no ponto de espera 2, Salvador 118, 10,95, ajuste 10,15. Tempo autorizado, táxi via Índia, para o ponto de espera da 10, 2835. Chanel 9182, autorizado pátio principal via taxi Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Chanel 9283, após a passagem do trânsito 18 da Avianca, autorizado táxi via pátio principal, taxi Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, 2 Salvador 118, 10,95, ajuste 10,15. Ah, ok, após o avião que vai entrar no pátio, está autorizado o seu ponto de pega da 10, 9283. Gente, segue a Embraer da companhia, com o número 2 para a decolagem. Chanel 9182, fica atento ao Embraer da Azul, após a passagem, segue o tráfego via Juliette. Ok, a gente vai aguardar aqui. Golf e Golf Papá, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, Golf e Golf Papá, início do reboque, então para entrar no pátio principal. Obrigado, Alinhari decolar pista no zero, vento calmo. Alinhari decola pista no zero. 923, bom dia. Azul 9283, bom dia, Lima tem cabeceira no zero. Lima tem no zero, 9283. Azul 2535, decolou 35, chama o controle de Salvador no 20298. Chama lá no 208, bom dia. Controle, bom dia, Azul 2535. 2535, contato radar, supera nível de voo 340, voa Leda. Voa Leda, Azul 2535. É 6251, moto, autorizado, chama 6251, na 1 Romeu do Pátio 3, chama táxi. Autorizado, ingresso no Patiuna até o portão 612, reporta o terno. Sim, obrigado. Azul 923, cruzado decolagem para o zero, vento calmo. Luz e decolagem no zero, para 2982, 83. Azul 9283, decolou aos 37, chama o controle de Salvador no 20298. 208, obrigado. Azul 283, contato radar, supera nível de voo 340, voa Elefa. Salvador 340, dá presente pro Adilefa, azul 429283. Paraná é 6251. Autorizado táxi para o ponto espera da piscina 0 via pátio principal, táxi Índia, no ponto espera 2, Salvador 118, décimo 95, ajuste no 015. 295, pátio principal, Índia. Azul 2535, chamo Centro Recife, frequência no 251, alterna no 238. 251-238, a secundária. Tudo bom, voo. Obrigado. Alfa Vitor Quebec. Alfa Vitor Quebec, prossiga. Alfa Vitor Quebec solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. Este Alfa Vitor Quebec aguarda para iniciar o reboque. Quem vai aguardar? Salvador, boa noite. É o gol 1229 na remota 2, André. Pronto para pushback e acionamento. Gol no 229, autorizado a pushback e acionamento. Pátio 3, chama táxi. Bora pro táxi com 229. Azul 9283, chama Recife, frequência no 288, alterna 1 no 260. 288-260, Azul 9283, obrigado. 6251, autorizado na área, colapso tono 0, vento 320 graus, 029. Bom, 229-187 a bordo, 4:19 de autonomia, alterno galeão, vamos para baixo. Sentindo 229, confirma o PAV, não consegui copiar? 187. 187, gente. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, torre Salvador, 118-95, ajuste no 015. Bom voo. É Pátio Índia, no ponto 025.015, um bom dia, 229. Avianca Alfa Vitor Quebec, confirma a posição no Pátio 3. Posição 1 Lima. Gente, Alfa Vitor Quebec, autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no Pátio Principal. Ok, gente, reporta para ingresso no Pátio Principal. China 6251, meu colo 47, controle de Salvador, 20-8. China 6251, bom dia. 251, contato radar, subiu para nível 360, voa Leda. Salvador, onde eu vou 1229, aproximando do ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 1229 autorizado, aliás, decolagem pelo 0, vento variável, 29. Livre de decolagem da 10, 1229. 4040, autorizado da Cordão. Autorizado para confins via Upslu 21, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita. Saída Arbor, transição Alefa. Após Alefa, DCT Tosop, onde intercepta aerovia. Transponder 5016, controle Salvador 120.8. Autorizado confirma, nível de voo 360, que aperta o voo 21. Olha, pistão no 0, com curva direita na pegar, bote, transição Alefa. Após Alefa, Tosop, intercepta aerovia. Transponder 5016, controle 120.8. Correto, azul 4040, chama para estacionamento no portão 1. 229, decolou 51, chamo o controle Salvador no 20, décimo 8. 208, bom dia, 229. Controle Salvador, bom dia, Gol 1, 229. 229, contato radar, suba para nível de voo 360, voa Luda. Só para o 360, direto Leadão, 229. Cadê 51, chama Recife 1, 251, alternando 238. Luiz Cantec, próximo à intersecção Juliette, podemos prosseguir para a posição número 5? Afirmo, Alfa, Vitor Quebec. Ok. Autorizado o ingresso para a principal, reporta o término no 05. Ok, gente, reporta ali o término. Controle Gol 229, autorizaria a Mótima na posição número 1 para a pista de acionamento. Autorizado, Azul 4040, chama táxi. Autorizado, pista de acionamento na 1440. 251, 238, pode ir. Quebec informa a terra do rebalto. Obrigado, bom dia. Gente, Alfa Vitor Quebec, bom dia. Salvador, Gol Sinistão Charlie, parte 3, posição 3, Romeu. Gol Sinistão Charlie, prossiga. Solicito autorização de reboque para o Pátio 1 no Ponte 11. City Gol Uniforme Charlie, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, iniciando, reporta aí. Salvador, ódio 4040, para o táxi, com 116 a bordo, autonomia de 2 horas e 56 minutos, alternando o Líder 13. Azul 4040, autorizado táxi para o ponto de saída da pista no zero, via táxi Índia à direita, no ponto de saída Torre Salvador 118, décimo 95, ajuste no 015, bom voo. Autorizado o táxi ponto de saída 10 via Índia à direita. Salvador, bom dia. Azul 4040, 4040 da Mulher. Azul 4040, autorizado LR de colapso no 0, VF 340, grau 029. Autorizado LR de colapso no 0, Azul 4040. Gol Uniforme Charlie, aguardando para ingresso no pátio. Gol Uniforme Charlie, mantém a posição aguarda para ingresso. Ok. Franz 3399, na escuta. SAM 3399, solo Salvador. SAM 3399. Prossiga. SAM 3399, posto estimado para pushback. Mais 2 minutos para tirar o pica. Gente, grato. Controle Salvador 10, decimal 8. Apatagem contra o controle Salvador 208, onde um para trás, para trás, obrigado, mentira. Controle Salvador, ponte 11, 4040, saída Arbor, cruza 1300. Azul 4040, contato radar, vou para nível de voo 360, voa Elefo. Estudou 360, voando Elefo, azul 4040. Bom dia, voo 961. Voo 961, prossiga. Vamos, autorização, frente da Fox, Castelhão 380. Voo 961, prepara a saída da Dial, guarda cópia. Horas e 50 ao pleno, Galeão. 3399, autorizado o táxi para o ponto de pera da pista no zero via parte principal, táxi Índia. No ponto de pera 2, Salvador, 118-195, ajuste no 015, bom voo. Aqui, autorizado via parte principal, táxi 3399. O 40040 chama Recife, frequência no 288, alterna 1260. No 288, alternado 1260 com Recife, 204040. Muito obrigado, meu chefe. Uniforme Charlie, após a passagem do 321 da TAM, taxiando a